sociedade. Nós vivemos lutando e procurando igualdade. Não somos bichos, somos pessoas normais, considerados como seres irracionais, como quais aqueles que não pensam. Do zero à esquerda, nós somos vítimas das consequências ruins, causadas por quem tem poder, que fazem o que querem, fazem o que bem entendem. Não querem nem saber se você vive numa pior. E do menor abandonado, eles não têm dó. Mas se vivessem essa vida que nós vivemos, sentiriam na pele o quanto nós sofremos. E com certeza, isso é claro, não aguentariam. Pois essa droga de vida nenhum cachorro queria. Eles têm tudo na mão, e nós não temos nada. Eles vivem a vida boa, e nós a vida malvada. E mesmo assim, a sociedade não se conforma, ou desejam muito mais. Otários idiotas, pisando em tudo e todos, e não olham para trás. Não enxergam seus erros, pra eles tanto faz. Nos explorem e aproveitam nossa humildade, nos tirando qualquer tipo de oportunidade. Tudo isso sem falar em toda humilhação, que agride a imagem e a reputação do cidadão que não tem recursos pra combater a ignorância, a estupidez de quem tem poder. Como robôs, nós todos somos controlados pra ouvir desaforos e também ser humilhados. Pisados, calados e sempre errados, somos nós, cidadãos revoltados. Cidadãos, cidadãos revoltados. Cidadãos, cidadãos revoltados. Cidadãos, cidadãos revoltados. Cidadãos, cidadãos revoltados. Os ricos vivem no luxo e nas favelas vivemos nós pobres. Mesmo assim não se contentam com suas vantagens, nos empurram a culpa de toda sacanagem. E claro é ruim, e disso todos sabem, que isso não é nenhum complexo de rejeição, apenas o retrato da nossa situação. É, pode crer, irmão, a coisa está piorando, e com o nosso sofrimento ninguém está se importando. Portanto não espere por ninguém, fique esperto. Se você quer algo na vida, lutar é o mais certo. E é correto fazer aquilo que se pensa. Você não tem o poder, mas tem a consciência, e pode crer que isso é mais importante. Pois quem tem o poder na mão cometem erros constantes. Ignorantes não querem saber de você, não se importa se você viveu ou está pra morrer. Cidadãos, cidadãos revoltados. Cidadãos, cidadãos revoltados. Cidadãos, cidadãos.